Via Azul 4958. 4958. Contato radar. Agora 55 milhas sudoeste de Salvador. Beleza, chegada na margem, na Pro de Mar, chama ideal descida. A Pro de Mar, chama na ideal 4958. Confirma a alternativa. Táxi 183 a bordo, autonomia 310, alterna calma. 1865, pesado, táxi ao ponto de espera, da pista no zero, via Índia, 1895, lá, 1015 nautímetros. Até Salvador para o sequenciamento, será orientado mais tarde a final, ingresso na final da Nozé, do RNAV da Nozé. Salvador, Salvador. Canal 6211, no alinho 90 lugares. Daqui após táxi. Pois nada, depois será para o táxi, plano 093. Solo azul Alfa Quebec Romeo. Castilho Azul Alfa Quebec Romeo. Solicito autorização para o Xbex, deslocamento até a Alfa. É 49, sem indicação, desse mantém o 040, chegada bom. 33, controle agora no 20, 208, grato, bom dia. 10, 10. Hello, departure, good morning, go 1963 out of a 1.6000, 36,000. Go 1963, with the contact to the point to climb and maintain 360 after the countdown direct leader. Roger, on the radar contact, climb to 360. Chamou para descida? 75, desse mantém o 060. Chené 6225, tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo oposto, cruzando 150 em descida. Gente, 6225. Departure go 1963, just for clarification, dial departure, then Leda, and what's the next position, please? Dial Leda, Iron. Understood, thank you. 229, está cruzando com o Airbus 318, cruzando agora 150 em seguida. 229, ciente, graças. Para 649, reduzindo velocidade para 250 nós. 2459, bom nome, 25, chame Recife em 260, alterna 288. 260, 288, 6225. 93, pátio Índia, ponto de espera 1895, 1095 no centro. Pátio Índia, 1895, ponto de espera, 1095, 1095. Controle 1-2-0, decimal 8. 208, 6-2-1-1. Proceed as clear on the ground. Roger, on the heading as the lead clear that cleared by the ETC. Yumi. É só ler aí, Yumi, thank you. Tá, 950 no ideal de descida. 4950, desce e mantém 050. Desce e mantém 050, 4950. Mike Bravo Oscar, autorizado em Superblock após término. Ok, obrigado. Mas 2775, voe para Mari. Voa Mari, 2775. 2229, desce para 250010, altimetrã em Salvador, 9015, liga. Essa transmissão no final subiu, entendi, descendo para 2000 e 1014 no altímetro. 2015 no altímetro, com descida altura para 2500 pés, livre final em Nando, chama estabilizado. Chamaremos estabilizado, 2229. Salvador, é 12-1, contato radar na decolagem, sub mantém 360 após 2000 pés, Leleda. Descida por cima do Leleda, final 380, Xanar 621. Bom dia, voo no 093, ponte 010, pronto. Voo no 093, bom dia, Lima, tem 0. E mantém no 0, 093. Boeing 963, contact 967, frequency 1251, backup 128, decimal 35. Could you confirm the frequency, please? Frequency is 1251, backup is 128, decimal 35. Please? And frequency is 1251. 251, thank you, have a great day. Passaredo 2229, estabilizado. 3229, complete aproximação em nada e chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Obrigado. Salvador, bom dia, eu passaria do 2229. Voo no 093, autorizado a colagem, vento 100 graus, 4 nós. Autorizado a colagem, voo no 093. Passarinho 2229, bom dia. Continua aproximação, aguardando pista livre. Continua na aproximação, aguardando pista livre. Sua altimetria em Salvador, no 05. 2500, após Itapes, salva Sierra Vitor 366, 4950. Sua no 649, redução de velocidade para 2209. Gol 1093, decolou os 40, controle 120, decimal 8. Passarelo 2139, autorizado pouso na pista no 0, vento uma centena, 4 nós. 2229, grato. Tenha 360 via Arbor, Ono. Subindo para o 360 na Arbor, Ono, ou Ono 09. AZB775, redução 2209. Redução para 2209. Partiu reduzindo a pergunta, a gente perguntaria aqui em aeronave que nos procede a velocidade. Está reduzindo agora 2775. A aeronave que o precede na aproximação, aeronave da companhia, com 230 de ground speed. Sete reduzindo para 210, 2775. É 219, chame Recife 251, alterna 2835. Está autorizada a descida, continuar a descida por 2775? Correto, 2500 pés, após o ITAP direto 366. Ativo após o ITAP 366, 2775. Bruno, 649, autorizado o procedimento? Aguarde, a final do Reinaldo. Claro. Bono 865, chame o centro Recife em 260, alterna 288. 260, 288, voo 1865, grato, bom dia. Sendo Serra Vitor 366, azul 4958. Do 4958, complete a aproximação em nave e chame a torre Salvador em 198 decimal 900. 189, boa, 4958. 189? 1895, boa, 4958. Vou no 649, vou ser a vida 368. 368, não tem uma nota. Ativo redução de velocidade para 2009. 2009. Salvador, muito bom dia, azul 4958, 3 milhas do CA, Vitor 372. Azul 5, corrigindo azul 4958, continua a população, guarda a pista livre. Guardando a pista livre, 4958. Passarei 2229, salto 45219. Alfa. 4958, autorizado pouso, vento 1009. Livre pouso, 4958. Alfa, chamante da Juliette. Alfa, de Juliette, livre passo 2219. 49 reduza para 1709. Reduzindo já para manter. Só Sierra Vitor 366, azul 2775. 2775, complete a aproximação Renan, deixando agora o Turri Salvador em 1985. 1995, é. Livre a final em nave, desça para 2500 pés, o último trem Salvador 1005, chame estabilizado na final. Gerente, livre a nave, voo 9649. Sala 9970, bom dia, guarde um minuto para cópia. Aguardo. Poderia confirmar a frequência da torre? 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, azul 2775. Azul 2775, bom dia, continuando com a informação, aguardando o serviço. 7. 3, chame Recife em 260, antena 288. 260, 288, graças. Zulu 20, Field 340, saída Momo, transição Nenim, aciona 5514, controle 120, decima 8. Zulu 340 para Teresina, FPV 20, decola da 10, Momo Nenim. 5514-208. 2775, autorizado pouso na pista no 0, 21, 0, 0 graus, 5 leste. Pouso autorizado, 2775. 4958. Azul 4958, Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa, Quilo, posição 4, Romeu, 4958. Paulo Salvador, bom dia, ao Rio, Índio, Oscar Golfo. Escuta. Autorização para teste de reator no pátio 3, na posição 5, Romeu, a infância já está ciente. Paulo, ciente, após término, Índio, Oscar Golfo. Maria, o término. 295. 295, obrigado. 2775, solo Flare 51, direita Alfa e Kilo Pat 3. Direita Alfa, Kilo Pat 3, o 2775. Bono 649, autorizado pouso, vento 100 graus, 49. Teve pouso, pista na zero, Bono 649. Pelo solo em 2129, o 275. Solo Salvador, é o azul 275. Escuta. Hidro, posso apresentar a Cicel, Pat 3. Pois é, até o Pat 3, o 2775. Via Alfa, Kilo. Sim, via Alfa, Kilo, 2775. Zero, meia, zero. Esse mantém o 050, chegar na Mari. Chegar na Mari, decida autorizar até o 050. Vou dar 060. No 9, Coisin Gol, no 649, solo foi 53, mandei escuta autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette, na sua escuta até o 11, de Gol, quando ele é passando. Até o 8, 08. Até o 8. Solo Salvador, final do teste do Índio Oscar Gol, obrigado e bom dia. Gente, bom dia, Índio Oscar Golf. Zero, vou direto Serra Vista 366. Mando direto Serra Vista 366, vou voltar. Alfa Quebec Romeu. Autorizado, início do táxi, aposto na Kilo para ingressar na Alfa. 9970, puxa acionamento. Autorizado, 9970, porte ponto táxi. Ela bateu um quilo todo dia. Alfa, Romeu, autorizado. Alfa, quilo Romeu, ingresso na Alfa. Prossegue até a. Após a taxa Fox Trot, mantenha a mesma livre. Reporte para o regresso. Ok, alta, Abatão, quilo, quilo Lima, pronto copy. Salvador, Serra, Novembro, Juliette, Delta, Feira de Santana. Decola pistão no 7. Primeira curva esquerda, ingressando no corredor forte, 1 no 1000 pés, aciona 01 no 33, controle 20 decimal 8, torre 1895. Gente, decolagem da 35, a primeira curva será à direita, ingressando no forte, corredor forte. E mantenha 1 no 1000 pés, aciona 0133. Zero único a bordo? Para acionamento, torre 1895, ajuste no 095 quilo que eu lima. Autorizado o treinamento, chama Prostax. 895 em ponto de espera, 1015 no altímetro. 415 em ponto de espera, 895, obrigado, bom dia. Autorizado, Kilo Kilo Lima, reporte pronto para ingresso no 7. Era 9970, autorizado na linha de colapso 50, vento variável com 2 anos. decolagem da 10, geral na zona. Deixa lá seu instante táxi, que ele queria Lima. Aguarda um instante para o táxi. Salvador 1095. Estando para 2500, com 1095, autorizado a RNAV da 10, boa 2060. Aquilo ali mal autorizado, tá? Repórter, capixeira 35, alinhado e pronto. Para 9970, decolou 03, controle 1208. Controle, geral 9970, acabo de decolar, Momo em mim. 9970, contato radar, decolagem, submação 340, via Momo. Contato radar na decolagem, submontando 340 via Momon. Positivo. Alguma chance de nos autorizar Cosmo? Após 2000 pés, direto Cosmo. 2000 Cosmo. Quilo, quilo Lima, livre de decolagem, vento varia, vento calmo. Quilo, quilo Lima, decolou 07, controle agora em 120, décima 8. Obrigado, senhorita. 1208, quilo, quilo Lima. Bom dia, controle Salvador. Este é o quilo, quilo Lima. Lima 1500 pés, direto Espírito Santana. Estamos ligando o CTR, enquanto o sistema de pouso. Ciente. Serra Vida 366, o voo 2060. 3060, complete a aproximação em nave, chama a Torre Salvador em 118 decimal 95. 118 95, voo 3060, bom dia. Torre Salvador, Papatango Kilo Kilo Lima, estima a feira aos 0930, informará quando livrando a CTR. Entendi. Pouso 10 pro gol 2060. Salvador, bom dia, o azul 2786, gente da Copa. 09970, chame agora o Centro Recife em 2085, alcina 2545. 2655245. Faz isso, é 2085, alcina 2545. 2655245. Primária 26, decimal 85. Secundária 125. Decimal 4. 268. Agora é correto. Controle de Salvador, bom dia, 3, identificação, desse mantém 050, chegada Mário. Leve para o executor. Escola da 10, primeira coisa direita, responde 5554, controle 120, decimal 8, o 2783. 4, pode contar do 2783. Vou gerar plano para o curso 2783. Na Eco, voo 2060. 2060, solo foi 12. Chame agora o 21, decimal 9. 19, boa. Salvador, bom dia.

4.003 ajuste em Salvador no 095. 5973, desça para 2.003, altimetria em Salvador no 015. Livre final NDB Zulu, informe estabilizar na 101 de Simbra. 2223, eu bate 4. 2223, copia? Positivo, tá entrando para a foto. Vitória da Conquista autorizada, nível 180, decolando da pista no zero na subida Arbor 1. Após Alefa Pilar e direto Vitória da Conquista. Curva será direita após decolagem. O código transponder 5545-1208, controle. 180, Vitória da Conquista, decolando 1-0, após curva direita, Arbor 1-1, pulo. Direção elétrica, direção forte, ponte direto, Vitória Conquista. 5545, transponder, controle Salvador 1208. Passarelo 2223. Correto, 2223, chama a prova, chefe na mão. Camarada, 2223. All ground, number 1, visible 1759, SP03. We have information on the ground. 759, clear to Guarulhos, flat level 360, via Alpha Zulu 10 until Tango Bravo Echo, Taubaté. Take off runway 0, after take off right turn with dial, departure, and Motiva transition, dial, leda, after Motiva. Score code 5550, Salvador departure 120.8. Echo 1759, clear for Guarulhos, São Paulo, flight level 360 via flight plane road, up to low 10 until Taubaté. Take off from runway 10 and take off to the right, dial the departure, Motiva transition, dial, laser Motiva. Strong 5550, and control frequency, 120 decimal, 801759. Correct, go 759, on gate 03, correct for pushing status. Triple rent for pushback and startup, go 1759. Sir, are you ready for pushing the startup, go 1759? Negative, we'll call red for 1759. 092, inicia do sangue de velocidade. Reduzindo, manda 092. Está autorizado, passeio 223, chama o táxi. Já te mando para o táxi, 223. 092, livre sinal em nave, desceu para 2.500 pés, altímetro Salvador 9095, chame estabilizado na final do procedimento. 309 em nave, desceu para 2.500 pés, com 092. Com o campo à vista, o Rio 5971. 73. 973, complete aproximação NDB Zulu, para 10, chame a torre 1895. 1895, grato, bom dia. Salvador, é o Passarejo 2223, está pronto para o táxi, com 45 no POB. 5 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Passarei 2233, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 05. Ok, watch, Índia, espera 2195, passarei 2233, obrigado, boa semana. 092, efetuando o leve desvio direito, confirme. Negativo, mano, 092. Vai interceptar a final da aeronave ligeiramente direita do Serra Pedido 366. Opa, sim, obrigado, mano, 096. Brasil, sala. Azul, alfabeto no meu, finalizado aqui o giro na Alfa após a Fox Trot, totalização para retorno 43. Não, tá um pouco pesado hoje. É, já que eu tô com a aeronave na Alfa, entre a Fox e a Golf. Então será. Eu vou ter que fazer um backtrack, hein? Sem problema. Quase igual no speed, meia dúzia de milhas à frente. Ah, aquela redução, mano, tá na verdade. O Rio 5963 está liberando a Alfa ou a aeronave, pode livrar na Golf. Sim, se livrar na Golf, 5963 agradece. Estabilizado agora, 092. Forte aproximação em nave, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. Completa, torre 1095, então bom dia, senhor. Gol no 092. Já está menos de 6 milhas, aguarde o 3223. Aguarde. Direto por seguro. Aciona 5560, controle 120, decimal 8. Correto, número 49, chama a prova de estacionamento. Rio 5973, no solo de 28, reporte pista livre. Tá bom. Approve the push on the startup, call red for attack 1759. Clear for red for attack, go 1759, go. V2, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 062 de nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, voo no 090. Salva 2, 93. E 593, taxi Alfa e Kilo, para o pátio 3, posição prevista 6, meia dúzia Lima. Alfa, Kilo, 3, meia dúzia Lima. Paulo, Alfa Quebec Romeu, a gente vai estar fazendo, pode autorizar para a gente fazer o pushback aqui, ingressar com a traseira do avião na FOG, que a gente faz o giro mais rápido e agiliza para o Rio que está na nossa frente na Alfa. Gente, a solicitação do Alfa Quebec Romeu, prossiga. A gente está fazendo o pushback na Alfa. A gente poderia ingressar com a traseira do avião na FOG, que a gente consegue fazer a manobra mais rápido, liberando aqui a Alfa pro Rio? Autorizado, autorizado. Alfa, Quebec, Romeu, muito obrigado. Ok. O Rio 5973, que está tentando a aeronave, a mesma vai ingressar na traseira do FOG, deixando a Alfa liberada. No solo aos 3-0, decolhidores de Vaneco. Abrimos, livrando agora. 219, bom dia. 219, bom dia. A 3-2-2-3 ali, mantém. Ali é uma região no zero, a 3-2-2-3.